Yeah. Omni, Dollar G, OML, Westside Money Gang. Meu rap é feito só com os irmãos. E quem curtiu, então levanta a mão. Parceria de mil graças é nossa união. OVNI e Dodge, tá feita a fusão. Estou com Dollar G, cheguei pra reunir. Se você não escutou, eu vou repetir. Meu trap eu sei que até Playboy vai curtir, mas não tô nem aí, os otários vão me aplaudir. Tem mano que se incomoda com minha rima, eu não tô nem aí, então joga a mão pra cima. Tenho minha sina e sigo as pampas no clima. Somos mais que uma quadrilha, o ML é uma família. A irmandade na guerrilha sempre rasga noite e dia. Não importa aqui, tamo na correria dia a dia. Não vou desanimar, nem te desaponta. Entrei no jogo é pra ganhar e o rap representa. Ah, eu tô aqui pra rimar, um aviso, não venha nos subestimar. Não queira me tirar, nem se pôr em meu lugar, porque eu sou mais louco e vou te mostrar. O rap é feito só com os irmãos, irmão. E quem curtiu, então levanta a mão. Levanta a mão, aumente o volume do seu som. Seu som é OVNI, Dollar G na missão. Meu rap é feito só com os irmãos, irmão. E quem curtiu, então levanta a mão. Levanta a mão, aumente o volume do seu som. Seu som é OVNI, Dollar G na missão. Na missão. Levanta a mão. Eu que escrevo minhas rimas, mas quem canta é o coração. O meu rap é oração, é ação pra revolução. Quando eu rimo, traço rumo pra evolução. E até a oposição do rap nas favelas vai pra tela. O hip hop não tá morto, só tava me espera, então já era. Pois acabou o problema que havia. Dollar G já tá no jogo pra formar a dinastia. E aqueles que dizia que eu não ia conseguir, não ia passar de sonho, hoje quer se redimir. Mas tô aqui, tô satisfeito com meu trampo feito no meu jeito e no meu flow. Não há nenhum defeito, mas aceito a missão. Não preciso de um batalhão, tô sozinho no caminho, suportando a pressão. Pois nasci com o dom, pois nasci com um bom dialeto pra direto e reto levantar. Meu rap é feito só com os irmãos, irmão. E quem curtiu, então levanta a mão. Levanta a mão, aumente o volume do seu som. Seu som é OVNI, Dollar G na missão. Na missão. Meu rap é feito só com os irmãos, irmão. E quem curtiu, então levanta a mão. Levanta a mão, aumente o volume do seu som. Seu som é OVNI, Dollar G na missão. Na missão. OVNI, Dollar G, tamo aqui pra reunir. OVNI, Dollar G, os mais loucos estão aqui. OVNI, Dollar G, tamo aqui pra reunir. OVNI, Dollar G, os mais loucos estão aqui. Meu rap é feito só com os irmãos, irmão. E quem curtiu, então levanta a mão. Levanta a mão, aumente o volume do seu som. Seu som é OVNI, Dollar G na missão. Na missão. Meu rap é feito só com os irmãos, irmão. E quem curtiu, então levanta a mão. Levanta a mão, aumente o volume do seu som. Seu som é OVNI, Dollar G na missão. Na missão.